Está no ar o programa Pão da Vida. Apresentação, Moisés Lima. Amigo ouvinte, começa agora o programa Pão da Vida. Aqui vamos juntos lembrar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, através da leitura e comentário do livro Brilha a Vossa Luz, escrito por André Luiz Lopes Santana. O tema de hoje é Jugo Feminino. Até aquele dia, jamais alguém havia lembrado ou tentado libertar a mulher do terrível jugo social que existia. As mulheres não podiam opinar sobre questões familiares, nem mesmo decidir o nome do filho. Não podiam exercer nem aprender qualquer profissão, ficando à mercê da caridade alheia caso lhe faltassem o esposo, o pai ou alguma figura masculina na família. Desprezada, a mulher não podia entrar nos lugares religiosos e tampouco aprender a ler, conhecendo apenas o que os homens lhe permitiam. Jesus libertou a figura feminina para sempre do jugo infeliz. As narrativas dos evangelistas demonstram que coube a ele, à luz do mundo, elevá-las à condição de missionárias de Deus. O Mestre nunca negou a ajuda, sempre aliviando o sofrimento da mulher, como fez a apelante cananeia e a hemorroísa. O Mestre buscou a mulher como exemplo para os que o seguiam na passagem do óbolo da viúva no templo e ensinou sobre o sentido da vida no episódio da Samaritana. Glorificou-as para todo o sempre ao aparecer para Maria de Magdala após a crucificação. As mulheres que exercem um papel único na criação, entregando-se de corpo e alma para que a vida esteja presente e atuante, doando-se em absoluto em favor dos filhos. A nossa admiração por tanto que fizeram e fazem para que o mundo seja um lugar melhor para viver. Se hoje a luz se faz presente em nossas mentes e corações e possuímos a oportunidade de fruir a vida física, é tudo graças a elas. E para conversar conosco sobre esta passagem, estamos aqui em nosso estúdio com Fernanda Galvão, integrante do Centro Espírita Lar da Prece Bezerra de Menezes. Seja bem-vinda, Fernanda, ao nosso programa. E no mês em que se comemora o Dia das Mães, falar das mulheres é ainda mais emocionante, não é mesmo? Olá, Moisés! Olá, ouvinte da Rádio Fraternidade! Ah, é verdade, é emocionante sim. Ainda mais quando estudamos como era a sociedade na época de Jesus, como as mulheres eram tratadas e tudo o que Jesus fez para mudar este cenário de dor. É, de fato. As mulheres estavam sempre em segundo plano. Mas então, Fernanda, como as mulheres eram tratadas? Assim, detalhe para nós como era o dia a dia dessas mulheres. Bom, no início da história israelita, a mulher era respeitada, como por exemplo a Sara, esposa do patriarca Abraão. Por vezes, a mulher tinha funções importantes, como a rainha Esther e a Ruth, ambas com as histórias registradas no Antigo Testamento. Porém, em algum momento, não podemos precisar quando, a sociedade tornou-se mais fortemente patriarcal e a mulher relegada a último plano. Alguns estudiosos dizem que tal mudança social foi fruto da presença de estrangeiros na região, como os gregos e os romanos, por exemplo. Sim, e apesar de não termos certeza de quando, sabemos que se criou um preconceito muito forte em torno da figura feminina no tempo do Cristo. Isso mesmo. Temos na história da humanidade diversos fatos em torno da busca da mulher pela igualdade entre os sexos. Mas apesar das dificuldades registradas na história recente, há 2000 anos era muito mais complexo. Ser mulher naquela época era muito difícil mesmo e por vários motivos. Eles tinham, se não me engano, uma cultura de só desejarem filhos homens, não era isso? Sim, sim. O sonho de todo casal era ter um varão. Até porque, durante 800 anos seguidos, o povo aguardava a vinda do Messias, do Homem Salvador. Todo mundo queria dar à luz a esse Messias. Então, sempre que uma mulher ficava grávida, a expectativa era geral. E se nascesse uma menina, o que acontecia? Ficavam algo decepcionados, porque independente da espera do Messias, a sociedade tinha no homem a base da família. Era ele quem carregava o nome durante as gerações. As pessoas, inclusive, eram conhecidas a partir do nome do pai, por exemplo. No Novo Testamento temos o Pedro, que era conhecido como Simão bar Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas. Sim, sim. Assim como também João e Tiago, filhos de Zebedeu. Isso aí. Mas, irmão, antes fosse somente uma questão de nome, sabia? A mulher era criada para se colocar de forma servil. Primeiramente ao pai e à casa onde morava. Depois ao marido e à família que formariam juntos. Ou seja, a sociedade obrigava a mulher a ser subserviente a todo momento. A pessoa que deseja servir se coloca por vontade própria. E neste caso não era uma escolha, era uma obrigação. Então formou-se um comportamento baseado no servilismo. Além disso, a mulher não podia aprender a ler, escrever, estudar. Profissão, então, nem pensar. Ela, então, ficava dependente do homem em tudo, não é mesmo? Totalmente. Se o homem ficasse doente ou morresse, né, desencarnasse, a mulher não tinha como conseguir um emprego, entende? Ficava à mercê da caridade alheia. E diga uma coisa, Fernanda, e nos casos de divórcio, de separação, por exemplo? Ah, sim. As mulheres poderiam ser despedidas pelo marido, era esse o termo. E se isso acontecesse, era uma vergonha na família. A mulher ficava marcada para sempre. E elas não se sentiam amadas, sabe? Nem por Deus. Afinal, a mulher também não podia entrar na sinagoga. E como é que elas faziam para ter contato com as escrituras? Elas tinham que ficar no ambiente externo. No salão principal, onde ocorriam os estudos das escrituras, elas não podiam participar. Pior, se ao ouvirem o comentário da Torá tivessem alguma dúvida, ninguém explicava não. É, mas isso até a chegada de Jesus. Ah, agora você falou tudo. E Jesus não só falava e ajudava as mulheres, como nunca negou que elas fizessem parte daqueles que disseminavam a Boa Nova. E olha, Moisés, foram muitas. No Novo Testamento há muitos registros. Maria Marcos, Maria de Magdala, Joana de Cusa, Susana. Jesus mostrou a todos, principalmente as mulheres, que elas poderiam ser felizes sim. Porque a felicidade verdadeira não está ligada a alguém ou a alguma coisa. Não importava se elas sofriam preconceito ou desigualdades infinitas. Elas aprenderam que se respondessem o mal com o bem, se lutassem com todas as forças pela reforma interior, servindo a Deus, servindo ao Evangelho, conquistariam um estado íntimo nunca antes imaginado. Aquelas que receberam a mensagem de Jesus e guardaram as palavras dele, realizaram feitos admiráveis. Você sabia, Moisés, que foram as mulheres as primeiras a demonstrarem gratidão a Jesus quando ele ainda estava encarnado? Sim, sabia sim. Como na passagem das irmãs de Betânia, por exemplo, Maria e Marta. Isso, Maria e Marta, irmãs de Lázaro. Maria era uma moça muito espiritualizada e que se tornou cristã ao conhecer o Mestre. Bom, quando Maria conheceu Jesus, logo criou uma amizade forte com ele. E sempre que o Mestre passava por Betânia, se hospedava junto com os que o seguiam na casa de Maria, Marta e Lázaro. Ali era um núcleo de apoio a Jesus. Certa vez, Maria pediu que o Mestre conversasse com um amigo chamado Simão, que sofria de lepra. E depois da conversa, Simão era outra pessoa, estava mais esperançoso, mais feliz. Maria sentiu-se tão grata, mas tão grata, que ungiu Jesus com um perfume. Não foi a casa deles que ficou conhecida como a Casa do Senhor? Foi a deles mesmo. Com o tempo, Maria viu que a melhor forma de demonstrar gratidão a Jesus não era oferecendo algo de material, mas seguindo os passos dele, vivenciando tudo o que ele veio ensinar. Depois da crucificação de Jesus, Maria, Marta e Lázaro fizeram da casa onde moravam uma casa de assistência ao próximo, onde ofertavam a si mesmos, aliviando a dor alheia, como Jesus fazia. Daí o nome Casa do Senhor. Veja só, Fernanda. Enquanto você falava, eu fiquei aqui lembrando da passagem da Samaritana, anotada por João no capítulo 4. Quando Jesus chega na cidade de Sicar, vai até o poço, beber um pouco de água. Lá encontra uma mulher que também está indo retirar água, e quando ele fala com ela, pedindo que ela o ajude a pegar água, já que ela tinha um cântaro e ele não, a mulher se assusta e pergunta, Ora, mas você fala comigo, sendo homem e judeu? E ele fala, sem o menor preconceito. Jesus tratava todos igualmente, homens e mulheres. No episódio muito bem lembrado da samaritana agora, nenhum traço de preconceito por ela ser uma estrangeira. Na passagem da mulher adúltera, onde todos desejavam apedrejá-la pelo erro cometido, o mestre não dirige à mulher nenhum olhar de recriminação. Ao contrário, traz um ensinamento que ficou para a posteridade. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem erros. E quando todos vão embora, Jesus olha para a moça e diz, filha, vai e não erres mais. Porque Jesus era assim, Moisés. Ele não julgava, ensinava como não errar mais. Não maltratava, cuidava com muito carinho, como um irmão mais velho que era, se compadecendo dos nossos equívocos. Sim, como a postura que teve com Maria de Magdala. Exatamente. Ela, que havia se perdido pelas paixões do mundo, através de Jesus, conhece o amor. Sentimento este que preencheu o espírito de Maria, fazendo com que ela se tornasse uma bem-aventurada. Ela, que o seguia em todas as cidades, tinha em Jesus o sentido da vida. Não formou uma família de sangue pelo passado que carregava, mas conseguiu vencer a si mesma e construiu uma família enorme e muito amada, a dos leprosos. Segundo o espírito de Amélia Rodrigues, após o desencarne de Jesus, ela, sofrendo muito pela saudade e por tudo que viu no martírio, resolveu andar pela praia. E a praia, Moisés, aquele lugar que tanto lembrava o mestre querido, lá ela encontrou um grupo de leprosos que estava chegando em busca de Jesus de Nazaré. Ela, muito comovida, conta que Jesus havia partido. E naquele instante, vendo a tristeza daqueles que colocaram no mestre a última esperança, Maria encontra novamente um rumo, ser mãe zelosa dos filhos do Calvário, os irmãos que Jesus deixou como legado nessa grande família da qual todos fazemos parte. Que lindo, Fernanda! A dedicação de Maria, o esforço que teve em seguir Jesus, em demonstrar o amor que sentia pelo evangelho dele. Puxa, então, se em Maria de Magdala temos a mulher que se fez mãe dos filhos dos outros, temos também aquelas que cuidaram dos próprios filhos, os direcionando no caminho cristão. Ah, existiram mesmo. E duas em especial me chamam bem a atenção. Maria Marcos e Joana de Cusa. Essas irmãs, praticamente ocultas da história, muito trabalharam em nome do Cristo. Veja Maria Marcos. Ela era uma rica senhora de Jerusalém. Era irmã daquele que ficou conhecido como Barnabé. O amigo dedicado de Paulo de Tarso, que esteve com ele nas viagens pela Macedônia. Ele mesmo. Maria era viúva e tinha um filho chamado João Marcos. Ela e Barnabé conheceram Jesus no inesquecível Sermão da Montanha. E desde aquela manhã na Galiléia, Maria não teve dúvidas. Queria seguir aquele homem. Ela não seguiu como Maria de Magdala, indo de aldeia em aldeia, estando com Jesus 24 horas. Mas dedicava-se onde morava. A casa de Maria tornou-se um local também de apoio a Jesus. Era lá que Jesus se reunia com todos que o seguiam. Foi lá que ele realizou a última ceia. E como ela possuía recursos, muito doava para que os trabalhos do cristianismo se mantivessem. Foi na casa de Maria Marcos também que todos se reuniram após a crucificação de Jesus. Assim como Maria, Marta e Lázaro, Maria Marcos fez do lar que morava uma casa de assistência. Porém, uma coisa chamava muita atenção em Maria Marcos. Além desse esforço e da dedicação em seguir Jesus, era vontade de que o filho João Marcos também seguisse o Cristo. Ele era ainda muito novo quando o mestre partiu, mas depois, com a fundação da Casa do Caminho por Pedro e os primeiros trabalhos de Paulo de Tarso, João Marcos foi seguidor dedicado. O maior sonho de Maria era ver o filho um cristão fervoroso e fiel aos ensinamentos do Cristo. E ele conseguiu ser, não é mesmo? João ficou conhecido como Evangelista Marcos, autor do segundo registro do Novo Testamento. Bem, temos boa parte da história dele narrada no livro Paulo Estevão, trazido por Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. No início, Maria pediu que Barnabé levasse João junto com ele e Paulo nas viagens missionárias. Mas ele ainda adolescente, e sabe como é que é, né? Não sustentou o ideal e retornou a Jerusalém. Mas depois, Maria enxergou em Pedro a esperança. E foi para lá que João se dirigiu, para a Casa do Caminho. Com o tempo, mais envolvido com os trabalhos, João Marcos volta a trabalhar com Paulo. Sabe, Moisés, o Pedro e o Paulo podem ser considerados pais espirituais de João Marcos. E ele também era considerado um filho por eles. Pedro se refere nas cartas dele, contidas no Novo Testamento, como João Marcos sendo um filho amado. Maria Marcos soube dar valor à dádiva da maternidade e direcionou João à edificação espiritual. Sim, e ela não foi a única a buscar esse caminho para o filho, não. Joana de Cusa também buscou, mas não teve muito sucesso. O filho, ainda jovem, não compreendeu por que tanta gente morria por Jesus. Não entendia o quanto Jesus significava para cada um. Ela era esposa de um alto funcionário de Herodes e acabou ficando viúva. Sem ter como sustentar o filho, conseguiu um emprego numa casa de família e foi parar em Roma. Ela sempre buscava compreender as dificuldades, aceitando e enfrentando os desafios que a vida colocava. Certo dia, como ela era cristã, ela e o filho foram presos. E eles foram condenados à fogueira. E naquela noite de horror na capital do Império, Joana pôde dar o testemunho que tanto ansiava ao Cristo. O filho, desesperado, chorando, pede que a mãe abjure. A resposta de Joana é belíssima e muito profunda. Eu me emociono sempre que eu lembro. Está escrito no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que Joana disse: "Cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de qualquer felicidade transitória do mundo, precisamos ser fiéis a Deus." E aí, um dos soldados, assistindo, vira e fala: "Vem cá, esse teu Cristo só te ensinou a morrer?" Ela olha para o soldado, olha para o filho e responde: "Não só isso, mas ensinou também a amá-lo." Fernanda, estou sem palavras. É de fato muito, muito emocionante. Ah, Moisés, se nos emocionamos com Maria Marcos, com Joana de Cusa, com Maria de Magdala, o que podemos dizer de Maria de Nazaré? Ela que veio preparada para receber nos braços o Messias, o Espírito puro que é Jesus. Ela que nunca se colocava em destaque, nos bastidores sustentava aqui e ali quem necessitasse de auxílio. E devemos a ela também tudo, tudo que recebemos, pois se Jesus esteve entre nós, é graças também a Maria. Ah, imagine como foi a gravidez de Maria. Você já parou para imaginar? Às vezes eu fico pensando como deve ter sido ensinar os primeiros passos a Jesus. Os primeiros de muitos e que levariam o filho querido à madeira infeliz. Mas ela, firme, aguentou cada segundo. Que coração de mãe suportaria? O de Maria aguentou, pois ela era a que mais compreendia o filho amado. Maria foi uma das que mais entendeu por que Jesus nasceu e tudo que ele veio trazer. Ela que cuidou para que Jesus se desenvolvesse livre dos preconceitos da época, não limitou Jesus. Ao contrário, deixou que ele cumprisse o que veio fazer. Além de ser mãe do nosso mestre amado, ela distribuiu o mesmo amor a inúmeros outros irmãos. Maria ofertou o que mais sabia fazer, que era se doar. Ela ficou em Éfeso, junto com João Evangelista, trabalhando naquela comunidade. E muitos iam até lá para ter ao menos uma conversa, um olhar de Maria. E ela, humilde, nunca se deu importância por ser a mãe do Messias, a mãe do homem que todas aquelas pessoas seguiam. Ela se sentia e se colocava igual a cada um. É verdade, Fernanda. Ela é tão humilde, se ocultou tanto, que quase não temos informações sobre ela. Mas, sem dúvida, uma mulher incrível, um espírito elevadíssimo que nos deixou o maior exemplo, não só de maternidade, mas de vivência cristã. Mas veja só, Fernanda, o nosso tempo, infelizmente, acabou. O nosso programa chegou ao final. Muito obrigado por você ter estado aqui conosco, compartilhando este momento tão especial, falando das mulheres do Evangelho, aquelas que aprenderam a seguir e, acima de tudo, a amar Jesus. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, relembrando esses momentos sublimes da nossa história cristã. Mas possamos sempre lembrar dessas mulheres como exemplos a serem seguidos, porque são espíritos que se dedicaram e lutaram muito para que o Evangelho se concretizasse na Terra. A essas e a tantas outras mulheres ocultas dessa história, Moisés, devemos sempre dar o nosso muitíssimo obrigado. Amigo ouvinte, o programa Pão da Vida está com uma novidade. Se você ficou com alguma dúvida no que foi estudado hoje, deseja fazer um comentário ou uma sugestão, fale conosco. Envie um e-mail para pondavida@aveluz.com.br. Buscaremos responder as perguntas sempre no programa seguinte. Aquelas que não forem ao ar, responderemos via e-mail. A sua participação é muito importante. Lembre-se, o tema estudado hoje foi julgo feminino. Obrigado pela companhia e não esqueça,